Boa noite, sintoniza exatamente o radar. Se é que sintoniza 97.8 MHz para a Grande Lisboa e não só. Music on Clicks em www.radarlisboa.fm. Este indicativo baralha-nos sempre. São as boas-vindas a mais uma edição das 5 da semana. Esta une noites de quinta para sexta-feira. It smells like weekend. Convidada para os sons inaugurais, tal como aconteceu ontem. Salvation, Marian Faithful. Hi. noite, boas-vindas. É mais uma emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo em plena radar, pontinha da antena 97.8 MHz. Daqui das 23, onde iniciamos até à 1 da manhã com as rubricas fixas todas. Primeira delas, Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão às 23h30. Foi Marian Faithful a abrir os sons de hoje com Salvation. Iniciais da edição que une as noites de quinta à sexta-feira. Marian Faithful para os sons de abertura. Um lote de soldes onde se inscreveram os Secret Machines, Atomic Hills. E uma das mais recentes inscrições nos nossos New Cuts, Fires of Rome. Time. A Burning Thing Lies Where foi uma das inscrições mais recentes nos nossos New Cuts por aqui na noite da Radar, no Noite de Dentro com o Viriato 25. Eles chamam-se Fires of Rome. You are my obsession. Please welcome White Dunham. Iniciais de Viriato 25, 2 minutos e 37, de volta às pequenas minutagens, chegam para o White Dunham dizerem shake, shake, shake, e não muito mais para este Mess Your Air Up. White Dunham. When you ask me, drinks won't relax me. You tell me what the facts be. They be my past me. That's the end of it. Subtract me. para somar as soltas da fase arranque de Viriato 25, que é em plena radar noite, dentro da edição quinta para sexta, até à 1 da manhã. Já muito perto do Tirolinhas 2 para o White Dunham. Shake, shake, shake e mess your hair up. Tirolinhas, uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Daqui mais um pouco, alguns minutos, na primeira das duas horas de Viriato 25, Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. My Morning Jacket. Viriato 25, ainda domínio das soltas, fase inicial, meia hora inicial, aliás, muito perto de chegarmos ao Tirolinhas, foram os My Morning Jacket, Touch Me, I'm Screaming. Apenas metade dos Black Keys, Dan Auerbach. Have you lost faith? Don't you remember a better place? Needles and things

Em novembro de 2008, a Arte Plural Edições, na sua coleção O Gato das Botas, lançou uma parábola tradicional, contada por dois argentinos amantes da liberdade. Jorge Bucay conta, Gusti ilustra. Esta prenda de Natal para vocês dá pelo nome de O Elefante Acorrentado. Radar 97.8. Para trás, ter linhas com Ana Cristina Ferrão, O Elefante Acorrentado, recuperação a pedido. A caminho, entretanto, da nossa colher de blues, que acontece sensivelmente às 23h45, conto com a companhia de Viriato 25, noite dentro na Radar, a nova Toca do Lobo, até à 1 da manhã. Soam os Aspers, Widows, Wade. ato 25 entre o Tirolinhas e a outra obrigação desta primeira hora, a rubrica habitual Colher de Blues, ficou espaço para um título longo, Widow's Weeds, assinado pelos Aspers, e aqui numa retirada de uma compilação notável da Uncut, já do ano passado, 15 New Psychedelic Classics, com o genérico Interstellar Overdrive. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. O álbum de família desta semana regressa a 1987 para recordar Actually, o segundo álbum dos Pet Shop Boys. Oportunidade para recordar a história e a carreira da dupla Neil Tennant e Chris Lowe e compreender a sua influência na projeção da pop feita à base de sintetizadores. Tiago Castro com o seu álbum de família, nosso também álbum de família, passagem longa depois de quarta-feira, a próxima acontece domingo ao meio-dia, há também uma retoma noturna na semana que vem e habitualmente depois do término de uma edição deste Viriato 25, ou segunda ou terça-feira, depois confirmamos. Chasing nobody down. Gostava de aparecer uma dupla dedicatória em duas semanas para este excelente tópico Women and Blues. Fica-se apenas por esta semana, já que descobrimos depois o segundo CD na prateleira de trás, rachado ao meio, que não dá, evidentemente, para reprodução. Women and Blues, uma excelente recolha e edição da Frémeaux e Associés. New York, Chicago, Memphis, Dallas, 1920 até 1943. Hoje, destaques para Ida May Mack e Lillian Gunn. Thank you. man I crave, one man I'm wild about, the one man I crave, he knows what it's all about. Someday I'll get every man something as true as the stars above. I'm gonna tell you people something as true as the stars above. Life really ain't worth nothing if you ain't got the Women in Blues, hoje as escolhas, as alianças para Ida, May Mack e Lillian Gunn. O tópico termina amanhã, em Viriato 25, por aqui, à volta das 23h45, como é hábito, aliás, nesta dupla hora de noite dentro da Radar. SOS Radar. Uma só música que possa aquecer corações, abrir sorrisos ou simplesmente dar um salto no tempo. De manhã, à tarde ou à noite. Radar SOS. Save our souls. A caminho da meia-noite. Charles, darling. 25 é ponto final da primeira das duas horas de hoje. Convosco até à uma da manhã, noite dentro na Radar, edição quinta para sexta-feira. Darling, o projeto Beach House, e mesmo para encerrar, Franz Ferdinand, Tonight, Ulysses. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but Flowers. Burning Down the House. Once in a lifetime. Strange Overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes já à venda. Olá, boa noite. Reencontramos-nos por aqui, pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Se quiser procurar online, é fácil, www.radarlisboa.fm. É perfeito para consultar também o blog radar.blogspot.com. Estão lá histórias e mais histórias do nosso cotidiano. Por aqui é Feriado 25, a nova Toca do Lobo até à 1 da manhã. parte uma série de soltas, como é costume, há rubricas fixas a cumprir-se. A primeira delas é à meia hora praticamente certa, 0:30, o Boomerang. Depois, com Everlast, na ponta da língua, cerca dos 10 minutos para o final. 10 minutos para a 1 da manhã. Hi. Hope you're feeling fine. Inaugurais da segunda hora de Viriato 25, noite de quinta para sexta, pontinha da antena radar até à 1 da manhã. Foram os British Sea Power, The Great Squaw. Memory of a Free Festival. velho original de Bowie, recuperado magistralmente pelos Mercury Rev. And we're gonna have a party. The same machine is coming. Segunda hora da edição, quinta para sexta, de Viriado 25, nove toque do Globo no Radar, em full bloom, até à uma da manhã. McGregor notável a maneira como abordaram Memory of a Free Festival, tema que nem toda a gente conhece, de David Bowie. E já que falamos de David Bowie, um outro tema e uma outra contribuição, King Crimson, para Heroes, bem diferente do que estão habituados. I catch the paper boy, but things don't really change. I'm standing in the rain, but I never wave bye bye. But I try, I try. There's no sign. São de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. a segunda hora até à uma da manhã na antena da Radar. Vamos a caminho de Boomerang, já disponível no mercado nacional, Empire of the Sun, Walking on a Dream. Não é com grande simpatia que rodamos mais do que este We Are the People. When the moon's amber, heading for the city lights, the 975, we sharing each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your elas ao longo da minha vida muitas vezes. Estão-me a cortar a liberdade. Como havia gente no corredor, eu dizia, finge que está a correr bem. E a gente, ai, ai.

white as snow. Entre soltas e antes de chegarmos ao boomerang da noite, YouTube, o novo No Line on the Horizon. E as excelências para White as Snow e Breathe. Estão perto do fim do álbum. I have to find the courage. 24, 25 até à 1 da manhã, duas pequenas passagens perto do fim do álbum No Line in the Horizon, os U2 de regresso, Snow as White or White as Snow, e também, agora perdemos a pista, White as Snow e Breathe, ok, agora acertamos. To know that he's walking with me, walking with me. 97.8. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Como dedicatória em Boomerang, há três noites, revelou-se tão longo como valioso, Hymns of the 49th Parallel, assinado Katie Lang, recuperando alguns dos grandes seus compatriotas. Volta à ribalta, Johnny Mitchell, Jericho, Cohen, naturalmente, Leonard Cohen, Bird on a Wire, e outra vez, Jane Seabury, Love is Everything, great music. I'll try to keep myself open up to you, that's a promise that I made to love, when it was new. Like Jericho, I said, let the walls come tumbling down. Said it like I finally found a way to keep the good feelings alive. I said it like there was something to strive for. I'll try. Keep myself open up to you and approve your self-expression, 'cause I need that from you too. I need your confidence, baby, and the gift of your extra time. In turn, I'll give you mine, sweet darling. It's a rich exchange, seems to me. Short sell you, or maybe it's you, Judas, in the end, when you just can no longer pretend that you're getting what you need. Are you giving off anything for them to grow and feed on? I'll try to keep myself open up to you. It's easier and easier to do. Just like Jericho, let the walls come tumbling down. Falling on the ground and all the doors go running free. The wild like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free, like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I've been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. You must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried out to me, hey, why not ask for more? Love. feel. And no, you'll never be the same. And find it in your heart to kneel down and say, I gave my love tonight. Um notável de performances vocais de Katie Lang, dedicadas à gente da sua terra, Hymns of the 49th Parallel, ao longo de três edições e dedicatórias de Boomerang, viajamos pelos repertórios de Neil Young, a própria Katie Lang, Joni Mitchell, Jane C. Berry, Leonard Cohen, Bruce Cockburn e Ron Sexsmith. Hoje terminamos a dedicatória com Draco para Mitchell, Bud on the Wire, Leonard Cohen e este outro notável de Jane C. Berry, Love is Everything. Um sufoco. Radar, the alternative. Alternative. Din nam tadiko taka jenko kupa taka to kupa taka ta din ko taka jenko ta din karda ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga ta ka ta din na tanga ta jenko taka din nam tadiko taka jenko kupa taka to kupa taka ta din ko taka jenko ta din din. Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco? Ponte da Língua a encerrar a edição de hoje de Viriado 25. Everlast. Álbum Love, War and the Ghost of Whitey Ford. E alguns certos de uma entrevista cortesia. I've had people kind of like not compare me, but like make that kind of reference before. But that's an honor. That's great. The way the song came about is myself, the gentleman who produced the record with me, Kefis, and DJ Muggs from Cypress Hill. We were doing like mashups, like where they mix rock with a hip hop song. But we were doing that live. We were just for fun, a three piece, a trio. And I'd cover songs. I'd do some, you know, maybe Jane's Addiction. I'd do some Everlast songs. I might even do a Rolling Stones, you know. And then we started doing Folsom Prison, and Muggs, being from Cypress Hill, one of the beats he mixed in, was insane in the membrane, you know, and that, and we were like, wow, that's really cool. And the people liked it. Like, the young people were like Cypress Hill. The old people were like Johnny Cash. Everybody, like, kind of met in the middle and dug it. So we recorded it. And then I actually took it down to Nashville and met with John Carter Cash to, like, say, I wanted to put this on my album and I wanted to get your permission kind of thing. And, you know, he loved it. And that made me really happy. He even told me, he said, I think my dad would have loved it. And that was really awesome to hear. So the next thing we know, we put it on the album. You know what, with a guy like Johnny Cash, I would have wanted to do, like, I'm big on respect, you know? So I would have asked, you know, just probably because, you know, I mean, I got a lot out of it. I got to meet John Carter Cash, who's a really good guy. I got to go and sit and hang out in Johnny Cash's old little studio cabin and hang out with his son and hear, you know, some music and look at all these artifacts, and it was pretty awesome. So I got a lot out of it. I was really psyched to meet him, and I was really, really pleased when he was happy with the song. I made a conscious choice to kind of move away from so much of an acoustic sound. You know, there's still some there. Like, there's even one song that's just acoustic, but I wanted to have a little bit more of aggressive sound. I wanted to, one of my the guy who produced the album with me, Kiefus, is an amazing keyboard player with nothing but vintage gear. Like, it's all Moogs and Farfisa and Rhodes and Wurlitzers and, you know, crazy, you know, effects and pedals. And I played a lot of electric guitar on it. And as far as arrangements, you know, like I said, we used a live orchestra and live horn section. And, you know, just experimented in areas I hadn't really tried to do too much before. I got my pickup truck and I got my gun, and I got a taste for whiskey and pills. I know I'm kind of fucked, 'cause I'm my father's son, and I got a hole in my heart I can't fill. Turn off the parking light down by the river's edge. This is my darkest night, girl. You're swimming in my head. It happens all the time. I blow it every time. People change with time. Call me anytime, girl. I miss you oh so often. What's been said is done. It's my only option. Girl, I'll be anyone for you. Anyone. Out on the interstate, play my radio. I confess to all my sin. Been driving 7 hours, still got 3 to go. It always ends where it begins. You got your broken wings, I got my sewn up arm. Girl, all these fucked up things, they keep us torn apart. It happens all the time. I blow it every time. People change with time. Call me anytime, girl. I miss you oh so often. What's been said is done. It's my only option. I'll kill anyone for you. Anyone. final de Viriado 25, neste caso também da rubrica Na Ponta da Língua, Everlast, entrevista e relativa a temas de Love War and the Ghost of Whitey Ford, que nos acompanha ainda até amanhã, no final de mais uma semana de atividade por aqui, 23, 1 da manhã, na Radar 97.8, Noite Dentro, com Viriado 25. Tchau! So mean, got a vicious little sway. I think she sent me obscene. She'll pick your bones clean. Oh my gosh, she's so fine. She's sweeter than the dew out on the grapes on the vine. I'm a picker, I'm a squeezer, I'm a make me some wine. And I'm a drinker till I'm crazy, I'm a drink till I'm blind. And I'm a touch her so good, I'm a treat her so fine. I'm gonna make love to her soul, I'm gonna fuck all with her mind. I'm gonna die. Like daddy's little daughter, a wolf in sheep's clothing, leading lambs out to the slaughter. She's looking so young, she's smelling so pretty. She's a junkie on a binge, and a drug is the city. She's a vicious little bitty, attitude is shitty. And if I get my way, she probably gonna come home with me. You're talking here for nothing. Girl, eyes on me for crying, arms on me for dropping. Girl, your arms on me for dying. I'm a dying. Radar.